Arô, arô, arô, Badia, não chegou a encomenda, Badia. Eu quero colonga, que hoje tem cachoeira na neve. Na base da Vares, é várias queixa. Conhece, né? Vai, vai, vai, vai, afio do fluxo. Você na voz, te diferenciado. Prazer, Chevy, Chevy, Chico é o louco. Eu tô só calado e xixi. Quer se envolver com a tropa, só criminoso na pista. Quer se envolver com a tropa, só criminoso na pista. E de tanto comer pepeca, não tá mais com a ficha limpa. E de tanto comer pepeca, não tá mais com a ficha limpa. Daqui tá com os cachorros mais famosinho da pista. Quer ficar com os cachorros mais escamoso da pista. Caralho, famosinho 57. Mas tá vídeo na internet, diz que me conhece. Para de lorota, chega desse papo todo. Quer piru famoso pra poder contar pros outros. Tá o chá de rola, paletando pra separar. Tem louca. Só criminoso na pista. Quer se envolver com a tropa, só criminoso na pista. E de tanto comer pepeca, não tá mais com a ficha limpa. E de tanto comer pepeca, não tá mais com a ficha limpa. Quer ficar com os cachorros mais famosinho da pista. Quer ficar com os cachorros mais escamoso da pista. Caralho, famosinho 57. Mas tá vídeo na internet, diz que me conhece. Para de lorota, chega desse papo todo. Quer piru famoso pra poder contar pros outros. Tá o chá de rola, paletando pra separar. Tem louca. Você tá foda, hein, mano? Cada hit que se lança, mais